shop. Andando pela selva, mentiras nos jornais, na tela, nos outdoors, vadias de biquínis e paletós, vitrines espelham êxtase, depressão, desejos e frustração, motivo de crime, no panfleto político rindo. É tão cínico, eu vejo o demônio pelo que eles chamam de santinho. Ok, então isso é a lei, isso é o lícito, fica com isso e me chama bandido. Vampiros, duas caras, se fazem de amigo pra ter o que precisam, te suga e rala. Não tem a Lisa na rua, cê vale o que usa, mas tu que pulsa embaixo da blusa. E todo mundo sangra igual a mim, nego, mas tanto veneno faz eu me sentir menos. Porque se você é o que cê come o que cê pode comer. Então cê é o que cê pode pagar pra ser. E eu não quero ser mais que você, mas eu só quero pagar o preço do que eu quero eu ser quero. Porque ser. Pra mandar o mundo se fuder, você é o vilão nessa porra, mas cê quer mesmo saber por quê? Pra mandar o mundo se fuder, eu quero mais de 100 milhões, mas cê deixa eu te dizer pra quê? Pra mandar o mundo se fuder, pra mandar o mundo se fuder, se fuder, pra mandar o mundo se fuder, pra mandar o mundo se fuder, se fuder. Cês vão me ver, irmão, cês vão me ver, e aí cês vão dizer. Tá tudo bem, vagabundo, estilo Tupac. Eu acordei gritando foda-se o mundo, procurando a gata pra ser minha Bonnie e o Clyde, transando no banco de trás, parando o trânsito, mostrando como se faz. Como cê vai, linda, deixa eu te beijar todinha, ser o cara que te come, te faz. Bem como cê faz, quando me acompanha no fim de tarde, na ponte do cais. Sem caô, pra que mais, serve a grana que se faz. Se não for o amor, é insano demais. Sem planos demais, que se tornam sujos, não quero ser seu marido, só o seu vagabundo. Tipo, na luz da manhã, frutas e pães, longe de tudo, comentando como o mundo tem sonhos estúpidos, planos estúpidos, regras estúpidas, guerras estúpidas por motivo fútil. Mas eu não vou dar o braço a você, então vem comigo, prima, que eu não tenho nada a perder. Pra mandar o mundo se fuder, você é o vilão nessa porra, mas cê quer mesmo saber por quê? Pra mandar o mundo se fuder, eu quero mais de 100 milhões, mas cê deixa eu te dizer pra quê? Pra mandar o mundo se fuder, pra mandar o mundo se fuder, se fuder, pra mandar o mundo se fuder, pra mandar. Se fuder, se fuder. É em torno dela que tudo gira, não é isso? Isso aqui não é sobre roupa e carro, essa porra é descartável, tipo flor de plástico. Isso não é sobre cor e classe, é sobre amor. Por isso meu rancor e lágrima, flambado no doce do licor e salsa, e esse fogo destilado no meu corpo e alma, negou pelos sonhos que se forem. Claro, derrubar é fácil quando o irmão entrou amarrado. Eu ainda sinto chute no rim, falou otário. Eu quero ver trocar agora que eu não tô gemado, vem. Não pense que se eu pego essa grana agora, porra, me torno igual os que plantaram essa bosta, man. Tipo os cara que viaja e não volta, man. Tipo escravo que se torna senhor também. Melhor fazer me apresentar, prazer, me dá grana. E deixa eu te explicar pra quê? Pra mandar o mundo se fuder, você é o vilão nessa porra, mas cê quer mesmo saber por quê? Pra mandar o mundo se fuder, eu quero mais de 100 milhões, mas cê deixa eu te dizer pra quê? Pra mandar o mundo se fuder.